Eu estou na linha neste momento com o Neuso Rafaim, ele que é presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Neuso. Bom dia, Guilherme. O Sindicato de Hotéis que completou neste fim de semana, agora no sábado, 43 anos de fundação, Neuso? Sem dúvida nenhuma, 43 anos de fundação e tivemos um momento muito importante, que foi o encontro de todos os associados na sede do próprio sindicato. Foi um evento que aconteceu na noite de sexta-feira, né? E também que você aproveitou aí para fazer um balanço das ações desde que assumiu o mandato no comecinho do ano, Neuso? É, não teve dúvida, Guilherme. Nós apresentamos muito sutilmente uma ação do que foi programado, do que foi feito nesses 4, 5 meses, onde o sindicato esteve à frente de várias atividades, principalmente no que se refere à infraestrutura do município. É lógico que você vai perguntar, pô, mas o que o sindicato tem a ver com a infraestrutura? O sindicato tem muito a ver justamente pelo fato de, quando chega a finais de semana em Foz do Iguaçu, nós temos notado um fluxo muito grande de veículos e ninguém está pensando nesse momento dessa forma. Então, Foz do Iguaçu tem estado congestionada e nós estamos aguardando outros eventos de feriados, principalmente agora no final do mês, e logicamente que o fluxo também vai ser muito maior de pessoas, de carros, e a preocupação do sindicato é que o município, o estado e a União façam a infraestrutura necessária para que possamos aí dar segurança a quem nos visita, Guilherme. E como é que você observou até, Neuso, a passagem sexta-feira aqui pela cidade do ministro dos Transportes? Ele anunciou alguns investimentos no aeroporto, também a questão da perimetral leste, né? Como é que você observou esses anúncios de obras aqui na cidade? Olha, eu sempre acreditei, né, Guilherme? Nós sempre acreditamos, inclusive, estivemos presentes, estivemos lá cobrando, inclusive, porque eu tive a oportunidade de falar com o doutor Tiago, que é do DENIT, e também falei com o deputado federal, Jacobo, e falei para ele que esse filme nós já tínhamos assistido há 8, 10 anos atrás, na frente do Hotel Carimã, onde foi lançado a pedra fundamental para a duplicação da 469 e a perimetral leste. Isso aí, então, esse filme aí, nós já conhecemos. Agora, nós não podemos deixar de acreditar. Agora, é o novo ministro, é um novo alinhamento do deputado com a governadora, com o presidente da República, né, juntamente com o DENIT, juntamente com o Infraero. Então, eu acho que está alinhado, né, está alinhado as pessoas que procuram colocar as verbas durante o ano, no plano plurianual. Então, nós não podemos perder a esperança. Mas a grande verdade é que nós estamos bastante desconfiados, sim, senhor. Foz do Iguaçu não é só eu, né? Várias pessoas que comentou, que estiveram presentes nesse evento, comentaram que é época eleitoral e aí vem os políticos. Mas, infelizmente, nós dependemos deles, né? Nós dependemos dessa classe tão mal falada hoje, mas é a grande verdade é que através da política é que acontece todas as situações. Portanto, vamos acreditar, vamos aguardar aí que inicie essa obra nos próximos 90 dias. Nós passamos agora há pouco aqui na RCI a informação de que Foz do Iguaçu está com saldo positivo de geração de empregos no ano de 2018. São 961 novos postos de trabalho gerados aqui na cidade. E o turismo é um dos setores que mais tem puxado essa contratação de mais pessoas, né, na economia formal. Hotelaria e gastronomia estão também aí com saldo positivo nessa balança entre contratações e demissões nesse ano de 2018, Neuso? Guilherme, eu acho que é o fator fundamental, né? A gastronomia e a hotelaria, devido a esse movimento crescente que Foz do Iguaçu está vendo, os hotéis estão contratando, os restaurantes, os bares, as petiscarias. E você pode ver, você anda aí na cidade, o que abriu de novos empreendimentos, né? O que abriu de novas lanchonetes, principalmente ali na Estrada das Cataratas, ali na subida do Buizy, ali, abriu 5, 6 estabelecimentos, outros estabelecimentos estão aí em fase de inaugurar, e sem dúvida nenhuma é um fator importante para a cidade dessa geração de emprego. E a outra coisa que eu quero dizer, Guilherme, está notando o município de Foz do Iguaçu, juntamente com os moradores, começaram a ver que o turismo é um fator importante para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Hoje o turismo está visto, ele está comentado, ele está falado por milhares e milhares de pessoas, e a nossa próxima discussão, Guilherme, a nossa próxima briga, logicamente, que além das zonas francas, que está sendo discutida essa semana, e tantos outros assuntos, é a educação turística nas escolas municipais. Essa é uma insistência muito grande da diretoria do sindicato, onde o prefeito e a secretária da educação, tanto estadual como municipal, né, já estão estudando uma fórmula de colocar, induzir nos adolescentes, nos menores, né, principalmente do primeiro ao quarto ano primário, né, no primeiro turno, colocar turismo nas escolas para começar a fazer com que as pessoas respirem essa atração, essa atividade que nós temos aqui na fronteira, porque é, sem dúvida nenhuma, uma indústria não poluente, é uma indústria sem chaminé, mas que gera milhares e milhares de empregos. E olha, através aqui do presidente Neuso Rafaim, nós estendemos aqui, fazemos nosso cumprimento, né, a todos do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região, o Sindhotéis, pelos 43 anos, né, da instituição comemorados neste fim de semana. Neuso Rafaim, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado você também, Guilherme. Peço desculpa aí pela minha voz, que está um pouco rouca, né? Eu andei falando demais esse final de semana aí, e acabou aí ela falhando, mas mesmo assim eu agradeço a tua chamada para que nós possamos colocar o que o sindicato vem fazendo e o que o sindicato pretende ainda muito contribuir para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Bom dia, Guilherme.